vou parar de xingar pra poder competir com esses caras que não são 10% do que eu faço. Uns beats velhos e uns trocadilhos fracos. Não sei o que o peludo e a peixe gordo tanto se gabam. Desde pequeno você não quer ser aquele que vai imitar o Elton na TV. Pra quê? Pode crer, tá aí pra se fuder. Nem preciso esforçar pra poder ofender você. E aí, como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? A zorda que escuta o som da UDR sataniza o Cristo, não entra na bola de neve. Porque pode crer, toma aqui pra se fuder. Nem preciso esforçar pra poder ofender você. Esse melhor que a gente, você não pode, nós somos tipo Uber. Vocês são pagode, nós somos Oxford. Vocês são analfabetos, vocês ficam dando esparro e a gente come quieto. ABC, ABC. Chop compás pra entrar no boné do rolê. Barra, barra. E aí, como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Como faz? Barra, barra!